Ele era um cego de nascença e ficava o tempo todo na sua casa ouvindo o rádio. Numa certa noite, procurando por música, ele ouviu um pregador. Ele chamou a atenção a maneira como aquele homem falava. E ele admirou todas as palavras que saíam dos lábios daquele homem. E a sua voz era tão mansa, tão suave. Era tão gostoso ouvir aquele pregador que o ceguinho se tornou praticamente um fã de carteirinha. Toda noite, naquele horário, ele ligava o rádio e ficava esperando o pregador. E como ele gostava das mensagens, das histórias. E ele foi formando dentro da sua mente uma imagem daquele homem de Deus. Imaginava-o um verdadeiro santo. Via que, por ter uma voz como aquela, só poderia ser um homem de bela aparência. Que, com certeza, não era uma pessoa comum. E o cego foi formando a sua ideia daquele pregador. Um dia, comentando com alguém na sua casa sobre a sua admiração com aquele pregador, uma pessoa lhe disse: "Eu sei onde ele mora. Você sabia que ele mora aqui mesmo na sua rua?" E o cego ficou feliz: "É mesmo? Puxa, eu tenho tanta vontade de chegar para este homem de Deus e pedir que ele faça uma oração nos meus olhos, porque outro dia eu ouvi ele contando a história de um cego de nascença que foi curado pelo Senhor Jesus. E como eu sei que ele é um homem de Deus, e eu acredito que se ele orar por mim, eu também ficarei curado da minha cegueira de nascença." Então ele pediu àquele amigo que o conduzisse até a porta da casa do pastor. E era muito cedo ainda. Era mais ou menos 5:30 da manhã. Cedo demais. Porém, o cego estava tão empolgado que ele não pensava nessa questão do horário. Para ele, o mais importante era estar na presença do homem de Deus. E quando o amigo o conduziu até a casa do pastor e lhe disse: "É aqui que ele mora", o cego pediu: "Me faz uma gentileza, me deixa aqui sozinho, porque eu vou conversar com ele, algumas coisas em particular, e eu quero ficar à vontade. Então, pode ir embora, me deixa aqui sozinho que eu vou tocar a campainha." E o amigo foi embora. E o ceguinho, com o coração disparado, emocionado, tocou a campainha e o pastor, dentro da casa, acordou assustado. Campainha tocando a essa hora da manhã. O que será que é? E ele espiou através da janela e viu um homem com óculos escuros e uma bengalinha branca na mão. Deduziu que era um cego. E o cego continuou tocando a campainha. E o pastor pensou: "Eu vou atender. Mas eu estou aqui de pijama, todo descabelado. Ah, mas que tem? O cego não vê mesmo. Eu vou assim." E foi até a porta. E ele, chegando ao portão, atendeu o cego e disse: "Pois não, meu amigo." E quando o cego ouviu aquela voz, pensou: "É ele, é o homem de Deus, a mesma voz." E o cego feliz respondeu: "Eu ouço sempre o senhor no rádio, será que eu poderia entrar?" E o pastor disse: "Lógico que sim, meu amigo, entre por favor." E de pijama, todo descabelado, o pastor se sentiu à vontade de trazer aquele cego para dentro da sua casa. Pediu ao cego que se assentasse. E o cego disse: "Não, não, eu quero ficar de pé. Olha, pastor, eu sempre lhe ouço no rádio. Eu creio que o senhor é um homem de Deus. Eu gostaria muito que o senhor fizesse uma oração agora para eu voltar a enxergar." E o pastor, com aquela voz mansa e suave, disse para o ceguinho: Você acredita realmente que se eu orar por você, a sua vista será curada? E o ceguinho disse, sim, eu creio. E o pastor então colocou as duas mãos sobre os seus olhos e começou a fazer a mais linda e poderosa oração que aquele cego já tinha ouvido. E enquanto a oração era ministrada, o cego começou a imaginar o homem de Deus, aquele que quantas e quantas vezes ele desejou conhecer, estava agora com as mãos colocadas sobre os seus olhos, orando por ele. E o cego foi sentindo aquele poder vindo, aquele fogo do alto. Começou a sentir uma coisa gostosa. E ele tinha dentro da sua mente uma ideia que fazia a respeito da figura do pastor. E ele foi sentindo aquele poder, aquela virtude. E algo aconteceu naquela hora. A sua vista começou a clarear. Primeiro era uma luz tão forte, uma luz que ele nunca tinha visto antes. Ele sentiu que um milagre estava acontecendo e começou a dar glória a Deus. E ele dizia, pastor, eu estou vendo um clarão muito forte. E aquele clarão foi diminuindo e a visão foi aparecendo. E o cego começou a ver primeiro o teto da casa, depois a parede. Mas quando ele olhou para o pastor, que decepção! Ele não pôde conter a sua frustração. Ele estava alegre porque estava enxergando, mas olhava aquele homem de Deus, que ele pensava que tinha 1,90 m de altura, que ele imaginava como um homem extremamente formoso, bem vestido, alinhado, estava ali, descabelado, já com entradas acentuadas, mostrando uma calvície, uma barriga grande e aquele pijama. O cego pessoa, não é possível. Esse homem é um homem de Deus? E ele não comentou nada com o pastor. E a sua frustração ficou guardada no seu coração. E por causa da aparência daquele homem, ele desvalorizou o servo de Deus. Por que que eu estou te contando essa história? Porque as pessoas só julgam pela aparência. Ainda que coisas extraordinárias possam ser feitas por alguém, devido à aparência da pessoa, ela é desvalorizada. Por causa da cor da sua pele, por causa da sua estatura, por causa da sua beleza ou feiura, não importa, o ser humano costuma julgar pela aparência. Mas não é assim com o nosso Deus. O nosso Deus não nos avalia pela aparência exterior. Numa certa ocasião, o próprio Deus mandou o profeta Samuel ungir a um dos 8 filhos de Jessé. E quando o profeta Samuel viu surgir diante dele o Eliabe, ficou tão entusiasmado com a aparência daquele homem que pensou consigo mesmo, certamente este é o ungido de Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor Jesus também, ele não julga as pessoas, aliás, nem pela aparência, nem pelo interior, porque ele disse, eu não vim para julgar ninguém. Mas as pessoas que conviveram com Jesus, que estavam pessoalmente com ele naquelas ocasiões em que ele atendia as pessoas, estas percebiam que o Senhor Jesus não julgava as pessoas pela aparência e nem atendia ninguém melhor ou pior por causa do seu status social ou por causa da sua riqueza ou pobreza. Tanto é que chegaram a comentar com o Senhor Jesus: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus. Pois é, o Senhor Jesus atendia todo mundo igualmente. Às vezes, alguém comparece num seminário que eu faço, uma pessoa que não me conhece, que apenas ouve a voz pelo rádio, e as pessoas já vêm com uma ideia também formada a meu respeito. E a maioria vem pensando: ele é baixinho, gordinho e careca. Graças a Deus, não que isso fosse desagradável, mas eu não sou nenhuma coisa nem outra. Mas as pessoas querem analisar, querem formar uma ideia de alguém sem conhecer. Mas, meu amigo, a ninguém julgue pela sua aparência, porque nem o reino de Deus é feito de aparência. Para saber como uma pessoa é, analise o que sai da sua boca, porque o Senhor Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E por aquilo que a boca diz, é que você pode formar uma ideia de como é aquela pessoa por dentro. Ainda que a aparência dela não seja agradável, isso não importa, porque o que vai por fora é só uma embalagem exterior. E às vezes a embalagem pode ser até muito caprichada, muito bonita, mas o produto não presta. Então, quando você ouvir alguém, analise aquilo que ela fala. E desta maneira, você vai ter uma ideia precisa de como que ela é no seu interior. O salmista disse o seguinte: O meu coração ferve com palavras boas. Fala do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. E ele continua dizendo: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Meu querido e minha querida, não há ninguém mais formoso do que o Senhor Jesus. E toda pessoa humana que tem o Senhor Jesus dentro dela faz resplandecer na sua face a beleza de Jesus Cristo. E quem tem o mais formoso de todos os homens no seu interior também se torna a pessoa mais formosa da face da terra. E é uma formosura que não diz respeito apenas ao que a pessoa mostra por fora, mas principalmente por aquilo que está dentro dela. Os teus lábios serão abençoados. A graça de Deus vai se derramar na tua boca. A tua língua vai falar como se fosse a pena de um escritor muito habilidoso. E as pessoas verão que você é muito bonito, não apenas por fora, mas principalmente por dentro.